Fita, renda, botão, renda, botão e fita, compra aqui do Jorge que você fica bonita. Fita, renda, botão, renda, botão e fita, compra aqui do Jorge que você fica bonita. Compra aqui do Jorge que você fica bonita. Olha a laranja pera, como esta pera, não outra não. Olha a laranja, é igual a uma morena, que uma flor ainda em botão. Olha a laranja pera, como esta não há outra não. É igual a uma morena, que uma flor ainda em botão. Quem quiser comprar suspiro, vai em casa que eu dou dado, ai. Eu tenho um pé de suspiro, ai, que dá suspiro dobrado, ai. Que dá suspiro dobrado, que dá suspiro dobrado. Quem quiser comprar suspiro, quem quiser comprar suspiro, ai, vai em casa que eu dou dado, ai. Eu tenho um pé de suspiro, ai, que dá suspiro dobrado, ai.